Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos por estarmos nesta tarde aqui, nesse ambiente de paz, para falarmos um pouco da mensagem do Evangelho, refletirmos sobre questões tão importantes que nos afetam a vida e vivemos numa época que há muitas questões pendentes para a humanidade. Há momentos que nós perguntamos, né? Onde está a diretriz divina para a humanidade? Vemos crises em todos os lugares. Nós ainda vemos no mundo, ouvimos falar muito que nós estamos num mundo de transição, de provas e expiações para um dia se tornar um mundo de regeneração. Mas parece que nós vivemos ainda muitos problemas na humanidade, não é? E nós vamos identificando essas crises, essas dores, esses problemas em muitos setores da vida. Nós vamos percebendo que muitas pessoas passam por grandes dificuldades e nós somos capazes de nos compadecer por essas situações que nós vamos tomando conhecimento. Pessoas que passam por enfermidades, por problemas de saúde, não encontram a cura e muitas vezes nem a assistência que permita libertar-se desse sofrimento. De outras vezes, nós vamos ver pessoas passando por carências muito grandes, pobrezas em lugares assim acentuados, pobreza acentuada em muitos lugares no mundo. Isso tudo nos faz sentir, muitas vezes, aquele sentimento de compaixão, de piedade pelas pessoas. Se nós aguçarmos um pouco o nosso olhar, se nós realmente nos concentrarmos, nós vamos ver que o sofrimento não está tão longe quanto nós imaginamos. As crises que se instalam na vida de muitas pessoas não estão acontecendo apenas em outros lugares. Muitas vezes essas crises estão bem próximas e nós não percebemos. Muitas vezes há pessoas ao nosso lado que elas não estão doentes do seu corpo, não estão passando por nenhuma carência, não perderam nada, mas carregam dentro de si um monte de sentimentos, de estados que a pessoa se sente profundamente feliz. E nós, infeliz. E nós nem muitas vezes percebemos, porque são pessoas que estão demonstrando força, coragem, empenho, e não compartilham os seus problemas. Não demonstram as suas dificuldades. E passam por nós desapercebidos. Em alguns momentos, nós podemos até ser rudes com essas pessoas. Podemos ser até um pouco agressivos, porque nós passamos também por problemas e vamos compartilhando a vida com os outros, sem saber o fardo que cada um carrega. Daí a importância de termos sempre essa preocupação, esse cuidado, de sermos gentis com todas as pessoas, de sermos bons de coração com todas as pessoas, até para com aquelas pessoas que parecem não precisarem da nossa bondade, elas também são merecedoras. Porque muitas vezes são pessoas que estão se esforçando muito por fazer o melhor. Estão dedicadas naquilo que se comprometeram a fazer. E nós temos que ter para com as pessoas essa boa vontade, essa gentileza, esse trato. Muitas vezes nós não prestamos atenção e achamos que as pessoas estão cumprindo deveres, obrigações. E que faz parte do dever dela fazer aquilo que ela está fazendo bem feito. E nós esquecemos muitas vezes de agradecer. Mesmo que alguém esteja cumprindo o seu dever, devemos agradecer por ela ter feito aquilo bem feito. Temos que ser gratos por tudo que nós recebemos, mesmo que seja um serviço que nós pagamos por ele. Porque isso faz parte das relações humanas. É isso que melhora a nossa permanência no mundo. Essa bondade que nós vamos sendo capazes de compartilhar, de realizar, e não só aqueles momentos que nós somos chamados a nos compadecer por quem sofre muito. É fácil nós sentirmos compaixão por quem está no fundo do poço. Mas e quem está se atirando? Quem está procurando, muitas vezes, por comportamentos autodestrutivos, uma situação complicada? Aí nós já mudamos. Aí nós muitas vezes pensamos, não, a pessoa está buscando isso. Ela vai ser merecedora de tudo aquilo que ela experimentar a partir dessa busca. E nós esquecemos que todos nós, que estamos aqui evoluindo, aprendendo no planeta, já cometemos esse tipo de erro. Muitas vezes caminhar em direção a um problema, porque éramos cegos, não percebíamos que aquelas escolhas nos levariam àquele problema. Também essas pessoas que podemos dizer são profundamente sofredoras, porque elas não conhecem e não sabem o que elas estão semeando no seu caminho, também merecem a nossa compaixão, também merecem a nossa atenção caridosa em relação a elas. Nós não podemos pensar que a dor, o sofrimento humano, se manifeste somente naquelas crises abertas, naquelas situações em que tudo se demonstra ali, dificuldade na vida de alguém, e nós não conseguimos muitas vezes identificar a responsabilidade daquela pessoa. Não conseguimos ver, muitas vezes, naquele que nasceu com uma determinada enfermidade, a ação dele que desencadeou aquilo, ou que veio com uma determinada limitação, um determinado problema. Mas nós sabemos, pelo que temos aprendido, que a pessoa passa pelo que passa, porque em algum momento, em alguma existência anterior, ela cometeu ou praticou atos que a levaram àquela situação. Porque o que rege a vida humana, a existência humana, é uma lei chamada lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós desencadeamos, tudo aquilo que nós produzimos na vida de uma pessoa, nós estamos movimentando algo que não sabemos exatamente a essência, como isso acontece. Mas nós movimentamos uma força poderosa que controla tudo no universo, que também é a criação divina, que faz com que tudo aquilo que nós endereçamos ao outro, de alguma forma, se projete no nosso futuro. E um dia, quando chegamos nesse futuro, nós encontramos essas consequências. Encontramos isso que nós semeamos no passado. E aí nós passamos a experimentar. Muitas pessoas vão se compadecer, então, por aqueles que produziram, que passam por sofrimento, mas que não é evidente que foram eles que produziram. Conseguem ter compaixão destes. Mas e daqueles que estão hoje semeando a dificuldade nos seus caminhos futuros? Aí nós temos mais dificuldade de nos compadecer. E vários deles são notícias dos telejornais. Vários deles nós recebemos notícias pelos meios de comunicação, as redes sociais, pelo celular. Várias dessas pessoas que no futuro serão profundamente sofredores, nós sabemos e queremos uma justiça dura, implacável, uma justiça que os castigue ao invés de os regenerar. Nós esquecemos um ensinamento valioso de Jesus, que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Se alguém, então, é inimigo nosso ou da sociedade, ele ainda é merecedor do nosso amor. E aí alguém vai, talvez, se revoltar com essa colocação. Porque como amar aquele que nos agride? Porque ele é o sofredor do futuro. Ele é a pessoa que vai passar por problemas no futuro. E nós, quando fazemos essa reflexão, quando nós pensamos que alguém inevitavelmente irá colher aquilo que está semeando hoje, nunca deve ser com aquele sentimento de uma justiça rigorosa, que nós pensamos assim, hoje ele está fazendo isso, mas no futuro ele vai ser punido. Nós temos que exercer em nós a compaixão por aqueles que erram, a compaixão por aqueles que trazem sofrimento e dor. Por mais difícil que isso possa nos parecer, é isso que vai nos elevar. É esse estado que vai nos fazer sair desse estágio que nós nos encontramos hoje na evolução espiritual. Eu sei que não é muito fácil falar de perdão quando alguém nos tira algo que é tão importante como alguém querido. Quando alguém tirou a vida daquelas pessoas que nós mais amamos. Mas se nós ainda não conseguimos perdoar, pelo menos não sintamos ódio. Pelo menos combatamos o ódio. Porque o ódio contra aquele que nos fere, mesmo que o ato que ele fez seja o mais reprovável, o ódio, ele é um veneno. Ele é algo que obscurece a nossa mente. temos aprendido que tudo o que nós pensamos, que tudo aquilo que nós vamos idealizando, não fica fechado na nossa cabeça. Os nossos pensamentos são forças poderosas que guiam as nossas ações no dia a dia. Quando eu sinto ódio, em algum momento esse ódio se expressa nas minhas ações. Em algum momento esse ódio desperta em mim a fúria que me faz ser descontrolado, que me leva a uma ação que pode ferir outras pessoas. Então o ódio é uma força poderosa que começa por destruir aquele que primeiro produz. Mas esse ódio ele não fica fechado dentro da nossa vida mental. Esse ódio, como pensamento, nos liga a outras mentes que também sentem ódio, que também querem, muitas vezes, vingança, que também se sentem desesperadas e profundamente injustiçadas. E cria-se um circuito mental entre a nossa mente e a mente dessas pessoas, que podem estar aqui vivendo no mundo como a gente encarnados, ou podem estar vivendo no mundo espiritual como desencarnados. E nós passamos a nos alimentar desse ódio, dessa raiva, desse desejo de uma vingança contra aquele que nos prejudicou. E nós passamos a alimentá-los também. E não conseguimos nos libertar disso. Por isso que muitas vezes vem mais sofrimento, mais dor, porque os corações muito endurecidos pelo ódio, eles tendem a ser apenas sensíveis à dor e ao sofrimento mesmo. Por isso que nós temos que lutar racionalmente contra o ódio, pensando, não posso permitir que a minha vida seja guiada por ódios, ressentimentos, raiva de alguém, desejo de vingança. E esse desejo de vingança nunca deve se manifestar. Nós nunca podemos fazer nada contra aquelas pessoas que nos magoaram. O perdão, ele significa, muitas vezes, a gente deter inicialmente em nós o ímpeto de revidar. Se alguém nos ofendeu com palavras injustas, não temos que discutir nem usar de palavras injustas com essas pessoas também. Temos que nos defender dizendo o que é o certo, a verdade, mas nunca agredindo o outro, xingando, praguejando, amaldiçoando a vida do outro. Porque isso, como já vimos, é uma força poderosa que pode tomar conta, assim, da nossa vida. Todas essas pessoas que nós ouvimos histórias lamentáveis de que espalharam um grande sofrimento ao longo da sua vida, são pessoas que, em algum momento, aceitaram essa atitude perante a vida, de odiar alguém, de querer se vingar de alguém, e isso conduziu a vida dessas pessoas. E elas foram sendo enredadas progressivamente nesse processo, e muitas vezes não se libertam. E quando são muito inferiores, se encaminham até para a criminalidade. Nós somos aquilo que nós cultivamos. Se nós cultivarmos pensamentos, sentimentos de natureza inferior, nós seremos inferiores sempre. Por isso que Jesus falou para que nós perdoássemos quem nos ofende, quem nos magoa, quem nos fere. Porque a única forma de se libertar da imperfeição é não cultivando esses sentimentos. E ele foi mais longe. Ele disse que nós tínhamos que fazer o bem ao próximo, que tínhamos que amar, que tínhamos que ajudar até aquele que nos ofendeu. Talvez hoje nós não consigamos ainda ajudar essas pessoas que nos ofenderam, mas pelo menos as deixemos em paz. Não produzamos pensamentos que ficam atacando essa pessoa. Vamos seguir a nossa vida e vamos fazer o bem que a vida nos pede naquele momento. Quantas causas nós temos no mundo para exercitar o amor, a bondade e a caridade? Quantas pessoas nós já então sabemos que estão no dia a dia convivendo conosco, que precisam da nossa bondade? E todos nós somos capazes de algum ato bom. E essa bondade ela vai aumentar à medida que nós cultivarmos esse estado de espírito, esse desejo, essa busca, essa ambição por estarmos ligados no bem. Isso só vai existir dentro de nós se nós cultivarmos. Sabe aquela figura tão amorosa de Chico Xavier, que quando nós ouvimos ou vemos num vídeo que ficou gravado dele, ou numa mensagem, e nós sentimos que aquela voz, aquela atitude, é toda ternura, toda bondade, é todo acolhimento. Como que aquilo tudo começou nessa pessoa? Como tudo aquilo fez parte da vida dele? Ele, como um espírito, em algum momento das suas encarnações passadas, passou a viver buscando o bem. E foi tirando da vida dele as imperfeições. É assim para qualquer ser humano. Todos nós somos capazes de nos tornarmos plenos de bondade, plenos de amor. Talvez leve muito mais do que uma vida. Mas todos nós somos capazes. Porque todos nós temos isso como uma semente dentro de nós. Todos nós trazemos o potencial de nos tornarmos bons. Todo mundo já sentiu o prazer, o bem-estar de um ato de bondade. Sabe aquela satisfação imensa que a gente sente quando a gente faz algo e a gente percebe que a pessoa foi beneficiada com aquilo? Quando a gente socorre alguém que está precisando, quando a gente oferta algo que faz diferença na vida da pessoa, aquilo traz um bem-estar muito grande para nós. E nós sentimos que nós somos diferentes. Na verdade, nós somos essa pessoa daquele instante. Só que isso é algo que está no futuro, de sermos essa pessoa boa sempre. Para a gente se tornar essa pessoa, isso tem que ser algo constante em nossas vidas. Porque é um desafio. Porque a nossa natureza ainda primitiva, animal, foi muito útil no início da nossa evolução, quando nós tínhamos que ainda desbravar o planeta, e tínhamos mesmo que ter instintos, ímpetos mais agressivos, mais contundentes, tínhamos que ter uma certa brutalidade para lidar num mundo hostil, nós estamos em processo de se libertar disso, porque isso aí não nos serve mais. Para o homem do futuro, para aquele que vai habitar este planeta nos próximos milênios, precisa existir essa boa vontade. Por isso que Jesus disse que os mansos, os pacíficos herdariam a terra. Que a terra do futuro é para essas pessoas que têm bondade, que têm boa vontade. Qual foi o cântico que os pastores conseguiram ouvir daquelas legiões celestes que vieram acompanhar Jesus quando ele encarnou para crescer e se tornar o grande mestre, o grande condutor da humanidade? Eles disseram: paz na terra, boa vontade entre os homens. Foi isso que eles disseram, que os pastores conseguiram perceber. Porque aquele era o programa divino que Jesus vinha ensinar. Que nós temos que ter boa vontade uns para com os outros. E boa vontade significa isso. Se despir dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, dos nossos rancores, e até do ódio que a gente possa ter de alguém, e estarmos dispostos a fazer o melhor a cada dia. Tem pessoas que se amarguram profundamente pelas dores passadas, pelas decepções, pelas frustrações. Falam: eu não ajudo mais ninguém porque eu só colhi ingratidão nessa vida. Tem pessoas que lamentam o bem que fizeram, pensando que perderam tempo. Estão perdendo tempo agora, porque lamentam o bem que semearam. Não há um sequer ato de bondade que alguém pratique, que seja de boa vontade, sem interesse, que passe desapercebido da sabedoria divina. Nada. Tudo aquilo que nós fizemos não foi tanto para outra pessoa. Todo bem que nós semeamos no mundo não é tanto para aquela pessoa. Não é dela que nós temos que esperar nada. O que temos que esperar é de Deus. Porque o bem que nós fazemos, de alguma forma, é um bem que nós não estamos propriamente fazendo para as pessoas, embora elas sejam beneficiadas. O bem que nós fazemos é fazer concretizar no mundo aquele reino dos céus que Jesus disse que um dia existiria aqui. É fazer se estabelecer aqui uma sociedade de harmonia, de paz, de progresso, de trabalho. O que nós fazemos no bem é algo entre nós e Deus, na verdade. Porque quando fazemos aquilo que deve ser feito, nós estamos sendo uma pecinha pequenininha, diminuta, insignificante, nesse grande conjunto que é a criação divina. E aí nós passamos a fazer parte disso. Nós passamos a ser aquela engrenagem necessária para que todo o mecanismo funcione adequadamente. Por isso que nós não temos que esperar, pelo bem que nós fizermos, o reconhecimento das outras pessoas, a gratidão. Não temos que esperar delas que elas reconheçam. Porque no fundo, não é entre nós e elas, é entre nós e Deus. É sermos conscientes do nosso papel onde nós vivemos. Por isso, que a mãe e o pai, que amou e educou seus filhos, se preocupe com a ingratidão deles. Porque os deveres foram cumpridos amorosamente, ainda que com imperfeições, porém, aquilo que você fez fica, de alguma forma, guardado para que no futuro tenha o resultado esperado. Fizemos o bem para alguém que não é grato a nós, não nos preocupemos. A nossa parte foi feita. Aquilo que nos competia no conjunto foi feito. E aquela pessoa que destoa porque ela é ingrata, um dia ela virá a entender e ela mesma será alguém que irá mudar a sua atitude e produzirá todo o bem que ela será capaz. Mas a nossa parte foi feita. É assim que nós temos que pensar todos os dias. Nós não temos tanto que nos preocupar se as pessoas que administram os bens públicos estão sendo honestas ou não. Temos que nos preocupar de que forma? Votando conscientemente neles. Agindo das formas democráticas que a sociedade tem para que nos posicionemos. Mas sabe aquele ódio, aquela raiva, aquele ressentimento? Tirar isso do nosso coração. Não podemos viver assim. Não temos que estar odiando as pessoas que criam o mal. Porque elas já são profundamente infelizes. Elas já carregam o mal dentro delas. De nós mesmos, nós temos que cultivar o bem dentro de nós. O amor. Porque é isso que vai passar a sair do nosso mundo e vai começar a nos cercar. Vai começar a envolver as pessoas que nós convivemos. Vai começar a mudar a realidade onde nós estamos. Pessoas boas mudam a proximidade que há entre elas. Podem acreditar nisso. Muitas vezes a gente pensa, não, Antenor, não é verdade isso. Mas muda-se. É que às vezes tem corações que são muito duros. Eles precisam muita água para amolecer aquela pedra que eles são. Mas, de algum jeito, aquela bondade que eles foram, muitas vezes ingratos, vai em algum momento surtir resultado neles. É quando eles adquirirem um pouquinho mais de consciência, eles vão pensar, meu Deus, como eu fui ingrato com aquela pessoa. Então, tudo bem que a pessoa fez, não ficou perdido. Vai, em algum momento, resultar naquela vida de forma positiva. Da nossa parte, caminhemos todos os dias, fazendo o melhor onde nós estivermos. Jesus, quando ele veio cumprir a sua missão, ele enfrentou um mundo muito hostil, de corações muito endurecidos, de impedimentos muito grandes. Ele esmoreceu? Não. Ele veio para uma tarefa grandiosa que ainda não se concretizou. Ele acreditou nas pessoas. Ele sabia que cada uma daquelas pessoas iria se modificar. Hoje, nós viemos para cumprir alguma missão que nem de perto se equivale a de Jesus. É mínima, muito pequena. Mas cada um de nós viemos para uma tarefa no mundo. Entre os nossos desacertos, os erros que temos que reparar do passado, de vícios que nós cultivamos e que hoje nos cobram o pensamento, nos levando em busca daqueles objetos que nos estimulavam, que nos davam prazer, em meio àqueles conflitos que nós desencadeamos na vida de outras pessoas e que hoje retomam a nossa vida, como os conflitos que nós enfrentamos, As perdas que nós ocasionamos na vida alheia e que hoje resulta em perdas em nossa vida, em meio a tudo isso, nós temos uma tarefa ainda no bem. E é esse pequeno bem que, em meio a tantas dificuldades, passa a ter um valor inimaginável. É essa tentativa do bem, em meio às nossas lutas diárias, cheias de impedimentos, de dificuldades, é essa luta no bem que tem um valor inestimável. É esse ato, quando eu estou carente, sem recursos, mas ainda assim eu consigo partir o pedaço de pão que eu tenho e oferecer para o meu irmão, é isso que tem um valor que ninguém imagina. Madre Teresa tem um pensamento maravilhoso sobre isso, que já falamos uma vez aqui. Já mostrei uma vez o vídeo em que ela expressava essa ideia maravilhosa. Nós temos a tendência de pensar que tudo que nós fazemos é muito pouco na vida. Que a nossa luta diária, a nossa tentativa, o pouco que nós contribuímos. A gente, por ser pequeno e imperfeito, tende a pensar que aquilo que a gente está fazendo aqui no mundo não tem valor. Mas ela diz algo que é maravilhoso. Uma vez que a gente se entrega a Deus e faz algo, por menor que seja, Deus, sendo infinito, inimaginavelmente maior que qualquer coisa que a gente possa imaginar, Ele torna essa coisa pequena também infinita. Mas por isso que nós temos que tudo que vamos ao longo da vida fazendo, realizando, temos que santificar. Temos que fazer aquilo da melhor forma, com a melhor boa vontade, com a maior dedicação. Às vezes vamos servir no nosso lar uma alimentação tão reduzida, tão parca, com poucos ingredientes, um alimento que não é aquilo que nós gostaríamos de oferecer. Mas se nós ofertarmos aquilo com amor, com capricho, a dedicação, aquilo é o melhor de nós. Aquilo tem um valor como se tivéssemos feito um banquete para 100 pessoas. Às vezes nós não percebemos que aquela pequena doação que nós fazemos, que diferença vai fazer no mundo, 1 quilo de feijão para compor uma cesta básica, sendo que tem tantos famintos. A gente não imagina o impacto que um pequeno pacote de feijão pode ter, porque somado com outros e outros e outros, vai atender uma necessidade. A gente não imagina vai com Deus, Deus te abençoe, o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Há um tempo atrás eu estava indo para o meu trabalho e angustiado com uma série de pensamentos, de dificuldades, de desafios que vinham testando ali as coisas que eu já tinha aprendido, que já estava ensinando. E aí então, um vendedor de salgadinho no farol, eu comprei o salgadinho e ele falou de uma forma muito amorosa, muito positiva: Deus te abençoe, vai com Deus, bom trabalho. Ali não eram só palavras. Tinha uma vibração também ali, tinha um sentimento daquela pessoa. Aquilo aliviou profundamente aquele meu momento tão tenso, tão desafiador que eu estava vivendo. Como que desanuviou aquelas preocupações daquele momento. Então nós não sabemos o quanto tratar as pessoas com a pequena bondade do dia a dia é capaz de melhorar o mundo, de melhorar a vida das outras pessoas. Nós pensamos que ao vir para cá, viemos para realizar grandes coisas, e de fato viemos. Mas elas não são grandes na aparência exterior. Elas são pequenas. Nossa vida pode parecer insignificante, mas nós não sabemos direito a importância que ela tem no conjunto. Por isso que nós não podemos subestimar o nosso papel junto à família, o nosso papel no trabalho, o nosso papel na casa espírita, o nosso papel como cidadãos, como pessoas que transitamos por tantos meios diferentes. Para a gente ter esse impacto grande na vida, nós precisamos permitir que essas ideias tomem conta da nossa mente, se apoderem de nós. Temos que acreditar nelas e viver de acordo com essas ideias. de que tudo que nós fizemos com muito amor, com muita boa vontade, com muita dedicação, terá sim um impacto profundo na vida das pessoas. Será um diferencial na existência de cada pessoa. Aquilo que nós fazemos de amor, de boa vontade, e ainda que a gente faça assim, meio que forçado no início, tem uma importância muito grande. Por isso que não subestimemos nada do que possamos fazer. É que muitas vezes a nossa mente, ela está sobrecarregada de aflições, de crítica ao próximo, de julgamentos, de condenações, de severidade, de muita ansiedade, de muita expectativa pelo futuro. E não percebemos que o presente é o momento mais importante da nossa vida. Esse momento agora que nós estamos existindo é o momento mais importante. A vida pode parecer, para algumas pessoas agora, sem perspectiva, sem continuidade, sem possibilidades. Mas isso é um erro pensar assim. Nós existimos e temos sempre possibilidades, sempre. Posso não fazer tanto que eu queria, mas algo está ao meu alcance. E é esse algo que eu tenho que valorizar profundamente. Porque nesse momento, Deus não está esperando que eu faça o máximo. Ele espera que eu faça aquilo que está ao meu alcance hoje. E pessoas que sonham com grandes realizações do bem, mas ficam apenas no sonho. Elas só virão se nós formos dignos no pouco que nós podemos hoje, na partilha daquilo que nós já temos. Não precisamos sonhar com um grande prêmio de loteria para iniciar nenhuma obra de caridade. Não precisamos. Não precisamos sonhar com a possibilidade de construir um hospital para socorrer um doente. Não precisamos sonhar em construir escolas para atender as crianças que precisam de educação, carinho e encaminhamento. Sempre há algo que nós podemos fazer em nossas vidas. E é isso que se espera de cada pessoa, de cada ser que vai se aproximando desse conhecimento superior que é a doutrina espírita. É isso que se espera, que enquanto nós vamos curando as nossas doenças no corpo físico, enquanto nós vamos curando os nossos desequilíbrios espirituais, as nossas obsessões, nós comecemos no bem. Nós façamos algo de boa vontade para atender as pessoas. Porque é isso que efetivamente nos cura. O que cura a pessoa, o espírito imortal, não são remédios, que são bons, são importantes. Não é um tratamento específico. Tudo isso trata os efeitos, mas não trata verdadeiramente a causa da doença nem do desequilíbrio. Porque a causa da doença e do desequilíbrio é a nossa imperfeição, a nossa falta de amor, a nossa rigidez, a nossa severidade, a nossa justiça implacável, nosso rigor, o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa raiva, o nosso ressentimento. Isso é o produtor de doença. Isso é que faz nascer o desequilíbrio, que faz nascer a perturbação em nossa vida. E o que cura definitivamente isso? É o amor, é a bondade, é a caridade. A caridade que deve se expressar em todos os momentos de nossas vidas. É isso que efetivamente irá nos curar. Muitos ouviram já isso, que precisam se integrar em algo em favor do próximo. Mas como eu posso? Eu tenho tantas necessidades. Pode procurar. Existe alguém mais necessitado que você. Talvez ele seja mais rico materialmente que você, mas ele é mais necessitado do que você. Porque às vezes ele está na ilusão ainda. Ele está ainda nos enganos. Que você já aprendeu que não deve seguir por aquele caminho mais. E aí o que muitas vezes a gente não percebe? Que temos que nos compadecer dele. E em nossas orações pedir por Deus para esta pessoa que aparentemente está tão bem na vida. E deixarmos de ser tão exigentes esperando que os outros façam o bem. Porque na verdade se nós já sabemos que o bem é importante, não é para os outros fazerem, é para nós. Somos nós que temos que começar a fazer. Fazer o bem em casa, todos os dias. Ao acordar, o nosso primeiro pensamento deve ser de gratidão a Deus pela oportunidade bendita de termos amanhecido mais um dia. De termos ali a possibilidade de mais horas, estarmos aqui no mundo. Pudessem os espíritos desencarnados aqui falarem agora, neste momento, para nós, eles confirmariam tudo isso. Muitos que estão hoje trabalhando aqui, eles estão trabalhando, planejando a sua próxima encarnação, esperando ansiosamente o momento de virem para cá. E nós, muitas vezes, já estamos cansados de estar aqui pensando, meu Deus, quando eu vou voltar? Não aguento mais esse mundo. Preferiria estar lá em nosso lar, aquela sociedade maravilhosa, toda equilibrada. Mas para estar lá, nós precisamos ser merecedores de estarmos lá. E nós, então, ao iniciar um dia, temos que ter uma gratidão imensa por tudo aquilo que nós vamos experimentar naquele dia. Nossa família, por mais desafiadora que ela seja, por maiores problemas que ela tenha, nós temos que bendizê-la. Nós temos que ser gratos a Deus pelas pessoas que nós já temos junto de nós. Porque muitos não percebem as oportunidades porque não cultivam dentro de si a gratidão por tudo que receberam na vida. A vida fica muito amargurada porque nós só conseguimos identificar os aspectos negativos dela. Não vemos a virtude nas pessoas, o valor das pessoas. Não vemos o nosso valor pessoal. Só vamos identificando imperfeições, erros, deficiências, limitações, carências. E não vemos a fartura que nos cerca em todos os lados. Talvez nós não tenhamos a melhor família do mundo, mas aquelas pessoas já têm valores. E que eles só precisam ser mais estimulados, cultivados. Talvez alguém diga, mas interior, você não conhece a minha família. Precisava saber como eles são. Mas talvez você tenha amigos valorosos, que é a nossa segunda família, os amigos. Temos que abençoá-los e agradecer a Deus a oportunidade de tê-los. Às vezes é o nosso trabalho que nós não somos felizes ali, porque não é a nossa vocação que está podendo ser exercida ali. Mas ainda assim nós temos que abençoar e fazer o melhor naquele trabalho. Porque aquilo que você faz com boa vontade pode ensejar ali a possibilidade de encaminhamento para outras oportunidades. Fazer bem feito o que nós fazemos tem um valor muito grande. Tem uma história de um banqueiro, fundou um dos maiores bancos do Brasil, e ele um dia foi à sede do banco e ele estava sem a identificação dele. Só muitos anos atrás. O porteiro não deixou ele entrar. Humildemente falou para ele, senhor, me desculpe, eu não conheço o senhor, a ordem é, eu não posso deixar entrar ninguém sem identificação. E ele foi educado, mas sério no cumprimento do dever dele. No dia seguinte, quando era uma... ele foi no final de semana, na segunda-feira, quando o dono do banco chegou lá, a primeira ordem dele, transfira esse porteiro para trabalhar aqui na presidência do banco. Porque viu nele um homem íntegro, íntegro, cumpridor do seu dever, e ele merecia estar na portaria da presidência do banco. Então veja, alguém que cumpriu bem o seu dever, essa história é verdadeira, tá? Conheço a pessoa que ouviu do próprio beneficiário essa história. A pessoa, por ter cumprido corretamente o dever dela, ela foi beneficiada. Então, quantas oportunidades muitas vezes as pessoas perdem, e nós vemos isso facilmente. Muitos jovens iniciam a sua profissão e não estão fazendo, muitas vezes, com amor, com boa vontade. Ou outros que estão desiludidos, decepcionados com os resultados profissionais, fazem tudo com má vontade. Perdem, às vezes, oportunidades valiosas de, no contato com outras pessoas, serem favorecidos. Por isso que nós temos que fazer o melhor em todos os momentos, em todas as nossas atividades. Alguém está olhando em algum momento para aquilo que nós fizemos? e nós passaremos a ser vistos conforme nós nos mostramos para as pessoas. Com integridade, com educação, com caráter, com responsabilidade. E isso traz benefícios, traz resultados. Talvez demore um tempo para perceberem, mas a própria vida nos encaminha para oportunidades melhores. É de tanto persistirmos no bem, fazendo o bem como pudermos, onde estivermos, para quem estivermos próximo, é de tanta insistência que o bem passa a fazer parte de nossa vida. E tudo vai se transformar, tudo vai se modificar. Talvez nós estamos hoje colhendo pouco porque ainda semeamos pouco na vida. Não ofertamos tudo o que somos capazes. E acreditem, cada um de nós aqui presentes hoje somos capazes de fazer muito mais e melhor do que nós temos feito. Dentro do nosso ritmo, do nosso tempo, da nossa capacidade, mas nós somos capazes. Ninguém se sinta muito pressionado, achar que tudo vai mudar em um mês. Mas acreditem, todo o nosso esforço no bem vai resultar em algum bem para nós em algum momento. Vai trazer para nós algum bem-estar. A estima, a consideração, o respeito. E isso vai trazer para nós boas vibrações. Porque as pessoas são gratas também. As pessoas, quando são beneficiadas, elas emitem um pensamento amistoso que nem é muito consciente. Nós fazemos isso diariamente. Quando alguém é bom para nós, nós sentimos aquela alegria e pensamos bem daquela pessoa. É algo instintivo, é da nossa natureza. Então, imagine quanto bem nós podemos angariar em nossas vidas procurando vivenciá-lo a cada momento. Através da gentileza, do cuidado, do respeito, da dedicação, do carinho, do esmero que nós podemos fazer em tudo que nós fizermos. Tem dia que vai ser mais difícil, porque a gente vai estar cansado, meio amargurado, meio frustrado. Mas vamos descansar, vamos ler uma mensagem que levanta o nosso ânimo, vamos fazer uma prece, vamos ouvir uma música que melhora o nosso pensamento, o nosso sentimento, e aí nós vamos sentir um ânimo novo, vamos seguindo, e nós vamos sentir o quanto isso faz diferença em nossas vidas. Evoluir é basicamente isso, é a gente fazer um pouco a cada dia, um pouco melhor a cada momento, em cada coisa que nós estamos fazendo, procurar ver se fazemos bem feito. Se é muito comum a gente ter o mesmo conflito com várias pessoas, é um indicador muito sério, que o problema é nosso. E não das outras pessoas. Se muitas pessoas estão apontando que nós estamos errando no mesmo setor da vida, é algo nos chamando, olha, acorda para isso. Então fazer o melhor e identificar o que nós precisamos melhorar. É assim que nós vamos evoluir, é assim que nós vamos progredir, é assim que nós vamos crescer. E todos os dias cultivemos os bons pensamentos. Através do Evangelho, da leitura edificante, de mensagens que nós podemos compartilhar e recebemos diariamente tantas mensagens positivas. Quando recebemos aquela que é negativa, paguemos, não compartilhemos com ninguém. Recebemos uma ideia que sabemos que é de natureza inferior, não propaguemos mais aquilo, que aquilo pare em nós e que a gente propague todo o bem que a gente é capaz de absorver e produzir. E assim nós estaremos trabalhando pelo progresso nosso e da humanidade. Estaremos nesse grande mecanismo que faz milhões de seres evoluírem nesse planeta há muitos milhares de anos. É essa nossa sintonia no bem, todos os dias, pouquinho, dentro do que somos capazes, com o melhor que nós podemos produzir a cada dia. Procurando sempre, ao final do dia, atender aquela recomendação que Santo Agostinho nos deu, de recapitularmos o nosso dia. Qual o saldo positivo que ele tem? O que nós fizemos de bom para alguém, para um ser que precisa? Porque a caridade não é só para os humanos, é para os animais também, para as plantas, para tudo. Caridade nós podemos expressar para tudo, o tempo todo. Recapitularmos, o que eu fiz de bem neste dia? e nos propormos realmente em nossa oração para que o próximo dia seja melhor. Jesus não disse que tudo que nós pedirmos a Deus, Ele nos daria? O problema é que a gente fica pedindo coisas que a sabedoria divina não vai nos dar agora. Talvez no futuro, mas agora não é o momento. Porque o que nós precisamos, ela faz chegar até nós a cada momento. Nós esquecemos de pedir, por exemplo, sermos agentes do bem dentro das nossas possibilidades. De sermos o agente do bem junto à nossa família, aos amigos, no trabalho. De sermos capazes de viver em paz com o próximo. De pararmos com as brigas, as confusões, as fofocas, os comentários depreciativos contra as pessoas, as instituições. A gente conseguisse livrar nossa boca da fofoca, gente, a gente já teria um ganho espiritual de vida absurdo. A gente conseguisse parar de falar mal das pessoas, das situações, das instituições, e teria um crescimento espiritual absurdo. Não quer dizer não identificar o erro, mas é parar de falar o mal o tempo todo e exaltar mais o bem, mais as qualidades. E nós vamos ver o quanto isso tem poder de mudar a nossa vida. Porque nós passamos a nos sintonizar apenas com as inteligências superiores. E eles passam a nos estimular mais bem, mais coisas positivas. E nós passamos a nos sentir melhores, mais felizes, mais gratos. E muitas daquelas coisas que nós imaginávamos que precisávamos, vamos sentir que nem precisamos mais. Porque nós passamos a entender o sentido da vida. É estar aqui no mundo, vivendo em paz uns com os outros, produzindo o bem, amando-nos, desculpando. É para isso que nós estamos aqui. Tudo que a gente faz é só acessório. Procurar uma profissão, se manter materialmente, ter uma casa, manter a família. Tudo isso é só para manter as condições de estar aqui. Porque a missão mesmo que nós temos aqui é de praticar o amor, a caridade entre todos nós. Então que Jesus nos abençoe nesta semana maravilhosa que começa hoje, de dias muito abençoados para todos nós. Embora possam falar que vamos ter dificuldades, vibrações, se o nosso pensamento se ligar no bem, a força poderosa de Deus vai nos guiar. Então não temamos nada, nenhum desafio da vida, e abençoemos sempre as oportunidades. E uma nova semana que começa é uma semana, é uma oportunidade muito abençoada de realizarmos muitas coisas, de fazermos muito bem. Que Jesus os abençoe a todos, então. Muito obrigado.